Está a começar mais um Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Este é o primeiro de 50 minutos, onde a investigação que se faz pelo país vai ter destaque especial. Vamos conhecer um novo plano de estudos para o ensino da literatura nas universidades portuguesas e neste programa passamos também por Setúbal para conhecer um projeto social e vamos falar de alimentação e saúde. Temos tempo ainda para conhecer o percurso de Rui Pinto, conhecido por ser um dos pais da licenciatura de Bioquímica em Portugal, lembrado também por tantos outros como o professor Contador de Histórias. Tudo isto e também o que pensam os jovens universitários sobre a ciência. O que é para si a ciência? A ciência para mim é uma exploração pela verdade. Nem sempre atinge os objetivos que nós queremos. Nós falhamos muitas vezes, mas o que interessa é nós tentarmos chegar a uma coisa concreta e conseguirmos atingir o bem comum para a humanidade através da ciência. Investigação, a descoberta de novas coisas em várias áreas. Evolução. Progresso. É uma forma de descobrirmos outras coisas. Qual a área da investigação científica que Portugal devia investir mais? Portugal devia apostar na tecnologia, na informática. Creio que é algo que deve ser explorado. É algo que vai continuando a dar algum dinheiro e, tendo em conta que Portugal precisa de melhorar a economia que tem, seria bastante bom continuar a apostar nesses campos. Na saúde, acho que na saúde a ciência devia evoluir mais, muito mais. As químicas e a biotecnologia, sempre penso que será o mais apropriado para Portugal, que neste momento já temos alguma experiência e parece que está a ter algum sucesso nesse campo. Vale o que vale. Este foi um inquérito sem qualquer fundamento científico e que serviu apenas para auscultar algumas opiniões de outros tantos jovens universitários sobre a ciência. Agora, um excerto literário que serve para dar pretexto para o tema do ensino da literatura no superior. Pela sombra passeavam rapazes aos pares, devagar, com flores na lapela, a calça apurada, luvas claras fortemente pespontadas de negro. Era toda uma geração nova e miúda que Carlos não conhecia. Por vezes, Ega murmurava um olá, acenava com a bengala e eles iam, repassavam com um arzinho tímido e contrafeito, como mal acostumados àquele vasto espaço a tanta luz, ao seu próprio chique. Carlos pasmava, que faziam ali às horas de trabalho aqueles moços tristes de calças guia. Não havia mulheres, apenas num banco adiante uma criatura adoentada de lenço e xale tomava o sol, e duas matronas com vidrilhos no mantelete, donas de casa de hóspedes, arejavam um cãozinho felpudo. Este é um excerto da obra Os Maias, de Eça de Queiroz, uma das obras emblemáticas da cultura portuguesa, dada a conhecer aos alunos em português e nos cursos de literatura. São cada vez menos os jovens que querem seguir os estudos nesta área do ensino universitário. Um grupo de investigação da Universidade Nova de Lisboa debruçou-se sobre a matéria e propôs um novo plano de estudos. Nos próximos minutos vamos ficar a conhecer que trabalho de investigação foi desenvolvido com a ajuda de Abel Barros Batista, coordenador do projeto. Este estudo foi partiu de uma, enfim, de uma insatisfação que nós temos já há muitos anos com o estado de coisas no ensino da literatura na universidade. Sobretudo com uma forma rotineira como os estudos têm prosseguido desde há muitos anos. E tentámos encontrar, enfim, fazer uma história do modo como a literatura se tem ensinado na Universidade Portuguesa e deduzir dessa experiência uma proposta nova de estruturação dos planos de estudo nas universidades. Isto foi, apresentámos como candidatura a um projeto de investigação da ECT, fomos aprovados, até com boa classificação, por sinal, Reunimos uma equipa que envolvia professores portugueses e professores estrangeiros de universidades que tinham desenvolvido projetos de organização dos planos de estudos que nos pareciam interessantes, designadamente na Universidade de Bolonha, propriamente dita, na Unicamp, que é uma universidade, uma das melhores universidades do Brasil. Organizámos visitas, missões de estudo, como se diz, a Berlim e a Paris, principalmente, porque são dois polos de influência na Universidade Portuguesa, Paris e Berlim. E promovemos diversas discussões, seminários, publicámos artigos, etc. E, portanto, fizemos, no fundo, aquilo que, em boa verdade, nunca foi feito. As linhas gerais do projeto estão reveladas. Vamos ao fundo da questão e perceber exatamente quais os problemas no ensino da literatura. Para Abel Barros Batista, o problema começa logo na forma como o ensino do português é abordado até à universidade. Uma das coisas que eu acho que é responsável por termos poucos alunos, um dos fatores, é o tipo de ensino do português que nós temos nos diferentes graus de ensino, em que o ensino dos textos literários é praticamente igual ao da gramática. E diz-se aqui, ora, agora leio aqui os maias. Sinais que anunciam o incesto. E o estudante pega nos apontamentos da Europa América e toma nota de quais são os sinais. Ou o Freire de Sousa, o que é o Freire de Sousa? Ah, é o patriotismo, é destruir a casa. Ele destrói a casa porque é patriota e prefere ficar sem ela a dar-lhe aos espanhóis. Portanto, é uma expressão simbólica do que é o patriotismo. Então, o que é um símbolo? E quando se pergunta o que é um símbolo, nós já entramos num outro plano que não tem a ver com o Frei Luís de Sousa, e que seria supostamente muito mais interessante, mas o estudante sabe que vai ser interrogado sobre o que é que significa o Frei Luís de Sousa. Portanto, no limite, a leitura dos livros desaparece, é substituída por um conjunto de instruções, um conjunto de conhecimentos validados pelos programas, que é aquilo que o estudante deve saber. O que é preciso saber sobre o sermão da 60ª do padre António Vieira? O que é preciso saber sobre os Lusíadas? Ninguém diz o que é que tu percebeste dos Lusíadas? O que é que vamos discutir sobre os Lusíadas? Não, é o que é que temos de saber aqui? Isto é um poema inspirado no Virgílio, não sei o quê, está ligado à epopeia. Perdão, está ligado à expansão portuguesa, etc. Portanto, cria-se um conjunto de conhecimentos que, de facto, não é cativante. E o estudante é obrigado, às vezes, a ler passagens que têm dificuldade numa língua que já não é o português, exatamente como ele o fala hoje. E aquilo não dá a ninguém a ideia, ou, enfim, a maioria dos alunos não pensa, isto é o que eu gostava de fazer na minha vida. Estar em casa a ler uns livros, depois vir ter com outras pessoas e falar deles, porque no fundo é aquilo que um professor da literatura faz, que é uma vida apaixonante para quem a tem, desse ponto de vista, mas que o nosso ensino não transmite. Isto é, o ensino do português não transmite o gosto pela leitura, não transmite o gosto pela literatura, porque não proporciona aos estudantes uma experiência própria. Para o professor e coordenador deste projeto, os problemas anunciados estendem-se pela universidade devido à orgânica do ensino da literatura. Em regra, tem havido muitas reformas, muitas mudanças, etc., mas são feitas dentro dos departamentos, dentro das faculdades, pelos próprios professores, com base na sua experiência. É um dos paradoxos da atividade docente. Os professores estudam muitas coisas, mas não há muitos que se interessem por estudar aquilo que eles próprios fazem. E, no fundo, este projeto foi isso, é tentar abstrair-nos da nossa experiência individual e estudarmos estes problemas de um ponto de vista histórico e do ponto de vista teórico. A estrutura curricular dos cursos de literatura são basicamente os mesmos desde 1957. Foi um ano em que um ministro da Educação chamado Leite Pinto fez uma reforma. Foi quando criou ou instituiu de uma forma definitiva a divisão entre a filologia germânica, a românica e a clássica, ou as clássicas. Esses três ramos ainda são hoje o suporte dos planos de estudos em línguas e literaturas. Depois, em 78, houve uma grande transformação pelo ministro de Cardia, mas essa transformação não mudou o suporte básico que subjaz a esse tipo de estrutura. Hoje temos cursos português-espanhol, português-francês, português-inglês, mas têm cada vez menos alunos. que são cada vez menos procurados, porque os cursos são bastante interessantes do ponto de vista disciplinar. Assentam muito em história da literatura, têm disciplinas todas dentro da mesma área. Os alunos são obrigados a estudar linguística, são obrigados a estudar literatura, às vezes menos linguística, às vezes mais literatura, mas não há diversidade disciplinar, não há possibilidade de experiência. Por exemplo, aqui nesta faculdade, na FCSH da Nova, nós temos departamentos de sociologia, de antropologia, da história da arte, história, etc. A possibilidade de mobilidade efetiva dos alunos é muito reduzida. E, portanto, depois há um problema que não é apenas da literatura. Enfim, isto foi um dos aspectos importantes do nosso estudo, foi ter que constatar que as nossas dificuldades não são apenas ou não são na maioria específicas. Isto é, a maior parte dos problemas que nós sentíamos e queríamos transformar são decorrentes da própria natureza da Universidade Portuguesa e da sua própria história. Um dos pontos mais importantes é o facto de a nossa universidade ter permanecido praticamente até aos anos 80 do século XX sem curso de pós-graduação. Toda a formação universitária estava concentrada na licenciatura. Se considerarmos que o PhD, que é o grau correspondente ao nosso doutoramento, que foi inventado nos Estados Unidos na década de 70 do século XIX, nós temos uma medida do nosso atraso histórico. Temos a mesma formação para as pessoas que saem da universidade e vão desempenhar funções e para as pessoas que saem da universidade e ficam na universidade a ensinar. Não havia formação específica para académicos, que é, no fundo, aquilo que corresponde o PhD. Depois, com o 25 de Abril, com os anos 80, começa a haver mestrados. Hoje já temos cursos de doutoramento, mas a concepção que persiste relativamente ao ensino continua a mesma. Continuamos a fazer repousar na licenciatura o fundamental da formação dos estudantes. Abel Barros Batista foca o passado, mas também a forma como as universidades são vistas na atualidade e que limitam o ensino da literatura. A justificação para o ensino da literatura começa a ser cada vez menor, ou é cada vez mais reduzida, quando se perde a noção de que uma universidade existe para criar conhecimento e difundir conhecimento. Quando se tem a ideia que a universidade é para responder às necessidades reais do país, ou quando a universidade é para formar pessoas para trabalhar aqui ou acolá, a noção de que da importância da literatura esbate-se e até muitas vezes é claramente contrariada. Essa ideia atravessa toda a história da Universidade Portuguesa, não é? Portugal é um país onde sempre se tem privilegiado a ideia da utilidade imediata do ensino. O que a universidade deve permitir é que todas as tendências existam dentro da universidade. Uns podem achar que as humanidades existem para, por exemplo, prover competências transversais, é uma coisa que hoje se diz muito. Outros podem achar que não, que é um ramo específico do conhecimento. A filosofia, a literatura, são coisas que devem ser estudadas em si mesma. Estes dois princípios nunca se vão resolver. Portanto, eles têm que estar na universidade e a universidade tem que encontrar a maneira deles conviverem dentro de si. O que significa que o único objetivo que uma universidade a sério deve ter é o objetivo de se reproduzir, de se manter, de continuar. E, nesse sentido, a universidade deve formar pessoas que sejam capazes de assegurar o ensino e a investigação dentro da universidade. Os problemas estão em cima da mesa, já foram comunicados. Vamos agora perceber quais são as soluções propostas por este projeto. A primeira coisa que fazemos é propor que a especialização se corresponde a apenas a metade dos créditos do curso. A outra metade dos créditos deve ser preenchida com três áreas diferentes. Uma é uma área de iniciação, que terá a extensão que as universidades acharem adequada, de acordo com os casos, que é uma área de preparação do estudante para o ensino universitário. É uma ideia que se tem muito, que as pessoas que se queixam muito, eles vêm para cá a não saber nada, eles vêm para cá habituados aos hábitos do liceu, eles não vêm com os hábitos do secundário, mas, na verdade, isso é uma transformação muito importante que tem que ser ensinada. Isto é, não basta dizer aos alunos, isto agora é a universidade, é diferente, tem que se explicar do ponto de vista histórico, cultural, teórico, metodológico, etc., como é que isso se faz. Basicamente, o estudante passa de um ensino em que tinha um livro de texto, fiava-se no livro de texto, estudava o livro de texto, ouvia o professor e respondia nos exames, para um ensino onde não há livro de texto. um ensino universitário com um manual é um contrassenso. Portanto, tem que ler vários livros, tem que ler várias perspectivas, tem um professor que diz uma coisa e pode ter ao lado outra cadeira em que o professor diz uma coisa completamente diferente. Portanto, o problema do estudante é sobretudo um problema de orientação através da bibliografia, através das diferentes fontes que ele vai ter que consultar. Isso é um trabalho muito difícil de fazer, para o qual o estudante tem que ser preparado. Portanto, nós aí propomos uma área que chamamos de iniciação, que é uma área em que terá cadeiras de metodologia, de investigação, de lógica, de argumentação, destinadas a aperfeiçoar a técnica de composição de trabalhos académicos, a técnica de argumentação, etc. E depois propusemos uma segunda área que chamamos formação geral, que é uma área em que o estudante pode aprofundar, fazer estudos avançados de línguas estrangeiras. Por exemplo, um estudante português pode fazer os créditos completos de inglês, ou de francês, ou de outra disciplina de língua estrangeira, porque hoje os estudantes de estudos portugueses, por exemplo, não estudam nenhuma língua estrangeira no plano de estudo deles, que é uma coisa completamente tacanha e inaceitável. Ou podem fazer disciplinas de outras áreas, como que sejam importantes para a sua formação. Estudar, por exemplo, antropologia portuguesa, ou estudar as tradições populares em Portugal, ou estudar a história dos descobrimentos, no caso de não serem estudantes de história. Portanto, isso seria a chamada área de formação. E depois, uma área complementar, que é uma área em que o estudante vai estudar disciplinas de outras áreas científicas, mas que são escolhidas em função da sua especialização, em função dos seus interesses, isto é, áreas que o ajudam a reforçar a especialização que tem. A especialização, por sua vez, é dividida em dois ramos. Haverá uma especialização em literatura e uma especialização em língua. Os estudantes que querem especializar-se em língua terão um número maior de disciplinas de linguística, de gramática, de língua, de história da língua, etc. Os estudantes que se especializam em literatura terão um número maior de disciplinas de literatura. Consoante essa especialização, seja de língua, seja de literatura, assim eles podem escolher esses 40 créditos de formação complementar, ou de história da arte, ou de história. Imagina alguém que quer estudar, tem mais interesse na literatura do Renascimento, Camões, época dos descobrimentos, etc. Tem todo o interesse em fazer disciplinas na área de história, da história da expansão, etc. Um estudante que está mais interessado na literatura medieval pode estudar história medieval, cultura medieval, pode estudar ali história da língua, etc. Portanto, essa articulação que hoje não existe é basicamente aquilo que nós propomos, que haja um regime que permita ao estudante escolher as suas cadeiras. Tem uma estrutura do curso que ele não pode mudar, tantos créditos para a especialização, tantos para a iniciação, tantos para a formação, tantos para a área complementar. Não pode mudar, não pode dizer, eu só quero fazer um de iniciação. Não, isso está determinado. Mas dentro dessa área, ele pode fazer diversas cadeiras correspondam àqueles créditos. E quando for fazer, por exemplo, os 90 créditos de especialização em literatura, pode estudar literatura portuguesa, francesa, russa, espanhola, consoante aquilo que a faculdade em que está lhe oferece. Portanto, ter uma formação muito mais ampla, incluindo na área em que está. É uma proposta que deseja mudar a forma como os alunos contactam atualmente com a literatura nas universidades. Uma das situações graves que temos hoje é que um estudante vem para a faculdade para estudar literatura e pode sair sem estudar grandes obras da literatura. Por exemplo, vem estudar literatura portuguesa, estuda a literatura portuguesa, mas não tem nenhuma disciplina onde estude aquelas obras de outras literaturas nacionais que definiram a ideia de literatura. Obras da literatura alemã, ou inglesa, ou americana, não têm nenhum contacto com isso. E, portanto, sai daqui, às vezes, a saber alguma coisa de Garrett, de Herculano, Camilo, essa, etc. Mas é uma perspectiva inteiramente nacional, inteiramente reduzida, onde, na melhor das hipóteses, ele fará uma opção onde aprende essas coisas. Mas é um absurdo dizer que alguém está formado em literatura, qualificado em literatura, quando não leu livros como a Divina Comédia, ou a Odisseia, ou o Quixote, que não são livros que pertençam apenas a uma literatura, mas formam a ideia que nós temos hoje do que é a literatura. Ainda no que toca ao tema do estado da literatura nos dias de hoje, dentro e fora da universidade, o professor Abel Barros Batista, da Nova de Lisboa, considera que existem duas literaturas. É quase como se existissem duas literaturas. Uma é a literatura tal como nós consideramos, que os escritores fazem, escrevem, etc. Outra é a literatura tal como ela se ensina. Não é exatamente a mesma coisa. E podíamos considerar que uma é a literatura A e a outra é a literatura B. Ambas, não existem uma sem outra, mas ambas têm colocações diferentes. A literatura que está fora da universidade exige à universidade certas coisas. A literatura que está dentro da universidade exige à literatura certas coisas. O que acontece é que a literatura na universidade tem que fazer um trabalho que é no limite impossível, que é, por um lado, diferenciar-se do conhecimento da literatura que existe no exterior da faculdade. Isso é uma coisa que, enfim, é um trabalho que foi feito ao longo de todo o século XX, que é tentar criar uma disciplina onde há metodologias, onde há teorias, onde há formas de pesquisa, isto é, que não é feita de opiniões, que não é feita de meras emoções, que não é feita de simpatias. Portanto, é um trabalho profissional nesse sentido, e que pode ser ensinado, isto é, pode-se ensinar ao estudante a história literária, pode-se ensinar a teoria da literatura, pode-se ensinar o que é que distingue um conto de um romance. Pode haver 20 teorias sobre o que é que distingue um conto de um romance, mas há 20, e pode-se ensinar as 20, ou só 5, isso pode ser ensinado. Isto é um trabalho que foi sendo feito e que levou a uma progressiva sofisticação teórica da literatura, tal como ela se ensina, e consequentemente a um afastamento da literatura tal como ela se faz, que se vai fazendo fora da universidade. Por outro lado, a literatura na universidade tem também que se demarcar ou que se distinguir das outras disciplinas que existem dentro da universidade. E a única maneira que tem de se distinguir é reforçar a ligação com a literatura que se faz fora da faculdade. É reivindicar que é uma área de imaginação, que é uma área de controvérsia, que não pode estar sujeito aos mesmos critérios de validação científica como está, por exemplo, a história ou a geografia, para falar de áreas que nós também temos aqui. Portanto, essa situação dupla caracteriza o percurso da literatura dentro da universidade. E depois há fases diferentes. Tivemos uma fase a seguir ao 25 de Abril, ou um pouco antes já, em que a literatura que se ensinava na universidade era muito teórica, muito rígida, muito dogmática. Teve inclusive expressão no ensino secundário. Havia muitos conceitos, muita terminologia, portanto, os alunos podiam quase acabar os cursos sem ler um único livro, desde que soubessem aquelas grelhas, terminologias, métodos, etc. E aquilo supostamente valia para qualquer livro. Essa fase heroica, digamos assim, da teoria, declinou. E hoje vivemos numa situação muito difícil, que é, por um lado, uns voltam à história da literatura, muitos autores, muitas datas, este veio depois daquele, aquele veio antes do outro, que é um ensino que, no limite, dispensa o professor, porque esse, no fundo, acaba por ser o problema de raiz da literatura, não é? Se nós vamos ensinar datas, títulos de livros, fazer resumos, o aluno faz isso em casa, não precisa de ter um professor, até os livros são melhores. E enquanto outros tentam ainda conciliar a ideia de que há um conhecimento próprio da literatura com uma experiência própria que o aluno tenha lendo um livro, que, no fundo, a literatura é aquilo, é uma coisa que tem que ser a própria pessoa a fazer, não há ninguém que possa. Eu não posso dizer, olha, lê-me este livro, porque eu agora não tenho tempo. Não é possível fazer. Em química, estamos a fazer uma experiência, posso pedir a alguém que a faça se eu ficar doente. Agora, se eu ficar doente dos olhos, não posso pedir a uma pessoa que me leia um livro. Ela pode ler e dizer, olha, é a história de um homem que fugiu à mulher, mas isso não é ler um livro, isso é apenas resumir a história. Isto é a grande dificuldade que o ensino da literatura tem. Não é tanta utilidade que tem para os outros, é um modo, é tornar útil o próprio ensino, de modo que o estudante saiba que é uma experiência que tem ali que não tem mais lado nenhum. Isto é muito difícil. Promover a mudança, mas ao mesmo tempo preservar a história que está por detrás dos cursos de literatura, é a principal bandeira deste projeto. Nós entendemos, e isso é um dado da experiência, que não é possível criar um curso onde não seja reconhecível a tradição. Não é porque isso cria problemas administrativos, porque hoje mesmo as transições são fáceis, mas do ponto de vista universitário, nós temos uma cultura universitária muito frágil, e tanto o estudante como a família do estudante têm uma imagem daquilo que são os cursos universitários. E chegámos à conclusão nas discussões todas que tivemos que temos que preservar a estrutura que está criada e trabalhar dentro dela, ir transformando na medida possível. Portanto, isto é, de certa maneira, uma primeira etapa, né? Não sabemos se haverá outra, porque ninguém sabe o que está para vir, mas é uma primeira tentativa de criar um esquema de funcionamento que resolva alguns problemas, mantendo, no entanto, digamos, uma certa face daquilo que têm sido estes cursos. A equipa de investigação da Universidade Nova acredita que este plano de estudos de ensino da literatura pode ser implementado em qualquer instituição de ensino superior portuguesa. O projeto Ensino da Literatura nas Universidades Portuguesas, História e Nova Proposta, terminou já em setembro de 2013. O desafio agora é apresentar a proposta às universidades do país e esperar que cheguem as mudanças. Está por todo lado, no vestuário, nas embalagens, nos eletrodomésticos e até nos livros. O código de barras revolucionou o comércio, mas não só. Trata-se de uma representação gráfica de dados alfanuméricos. A descodificação dos dados é realizada por um scanner que transmite a leitura das barras para um computador que a converte em letras ou números legíveis. Diariamente são produzidos 5 bilhões de códigos de barras, em mais de 150 países. A invenção surgiu do pedido de um dono de supermercados que procurava um sistema mais eficiente para listar os produtos no ato da compra e assim melhorar a gestão dos inventários. O estudante da Universidade de Drexel, nos Estados Unidos da América, Joseph Woodland, e o seu colega Bernard Silver foram os primeiros a aceitarem o desafio. Pensaram em estender verticalmente os pontos e traços do código Morse e criaram assim um sistema de sinais bidimensional. Usaram uma tinta que brilhava sob a luz ultravioleta e chegaram à primeira versão do código de barras. Em 1952, os inventores solicitaram a patente para a criação, mas acabaram por vendê-la à empresa eletrónica Philco por 15 mil dólares. Curiosamente, só 20 anos depois, o invento ganhou relevância com o desenvolvimento da tecnologia do laser. Até então, a ideia já tinha passado por companhias como a RCA e a Philips, mas foi a IBM que conseguiu criar a melhor versão do código de barras, o Código Universal do Produto. Joseph Woodland fez também parte da equipa que, em 1970, projetou o laser que leu o código de barras, mudando para sempre a forma de se fazer compras. Dia 26 de junho de 1974, no estado do Ohio, foi feito o primeiro registro com o código de barras. A invenção de Silver e Woodland garantiu-lhes um lugar no Hall da Fama dos inventores dos Estados Unidos. Atualmente, o código de barras é utilizado não só nos supermercados, mas em aeroportos, hospitais, transportes e indústrias por todo o mundo. Portugal tentou, mas não conseguiu promover o país através do Festival da Canção. É o que revela um estudo da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, realizado para assinalar os 50 anos da participação portuguesa na Eurovisão. Para o coordenador, Jorge Mangorrinha, nunca houve enquadramento político e financeiro para potenciar a exportação da imagem de Portugal a nível internacional. O festival, que a RTP produziu pela primeira vez em 1964, com a aprovação e estímulo do governo de Salazar, pretendia contribuir para melhorar a imagem externa do país e do regime, mas, adianta o investigador, a resposta não podia ter sido pior pela rejeição à política portuguesa. Em Portugal, como em muitos países, ficava instalado o bichinho do festival que prendia em frente ao televisor milhões de pessoas. O festival passou a funcionar como o grande acontecimento na área da música ligeira portuguesa, consolidando ou abrindo carreiras, pelo menos até ao surgimento de outros concursos televisivos. Apesar de algumas faltas de comparência no Festival da Eurovisão, Portugal é o país que participa há mais anos, sem nunca ter vencido, refere o estudo. Em 50 anos, apenas 9 canções ficaram no top 10. Tal aconteceu, não por falta de qualidade dos cantores portugueses, mas porque, para ganhar o concurso, era necessário promover poderosamente uma canção, organizar cocktails, distribuir pastas pejadas de informação e negociar entre delegações. E, por outro lado, manifestar vontade de organizar uma edição do festival, o que podia ter sido uma oportunidade de assumir um papel significativo para a música portuguesa e para um impulso turístico. O estudo salienta que isso nunca foi previamente articulado com os serviços turísticos do Estado, deixando passar a oportunidade de promover Portugal no concurso transmitido na televisão, na rádio e na internet, e que pode atingir uma audiência de 1 mil milhões de pessoas em simultâneo Curiosamente, o mesmo número de turistas em todo o mundo, pode ler-se no documento. Para os investigadores, hoje não basta a imagem de um disco ou de um vídeo. Trabalhar para a criação de uma imagem reconhecida do destino de Portugal, através do Festival da Canção, passará por fazer apelo aos atributos dos produtos nacionais, por promover uma crescente procura turística e interesse pela música portuguesa. O estudo, com mais de 700 páginas, foi desenvolvido na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e teve como parceiros logísticos a Rádio e Televisão de Portugal, a Sociedade Portuguesa de Autores e a Hemeroteca Municipal de Lisboa. O Instituto Politécnico de Setúbal, em parceria com várias entidades, resolveu criar uma forma mais eficaz e rápida de gerir a doação de bens. Fomos até à Escola de Ciências Empresariais conhecer um pouco melhor este projeto social. Leonel de Reis, professor no Politécnico de Setúbal, é a coordenadora do projeto. É um projeto que se destina a criar uma plataforma eletrónica, no sentido de criar um sistema de informação para a recolha e distribuição de bens não perecíveis. Ele envolve a colaboração de docentes desta escola, um docente da Escola Superior de Educação, um aluno de mestrado, um aluno de licenciatura e pessoas da Câmara Municipal de Setúbal. Portanto, é uma parceria com a Câmara Municipal de Setúbal. Depois este projeto começou de facto com este conjunto de pessoas, é alargado depois à participação de mais 7 IPSS da cidade de Setúbal. Estamos a falar de criar uma plataforma grande que agregasse para a cidade de Setúbal e, contando com a colaboração destas várias IPSS, de alocar num local físico grande. Portanto, entretanto, a Câmara concorreu com este projeto também e conseguiu uma verba para reformular um espaço de 1000 metros quadrados, que seria o espaço do grande armazém, em que depois são solicitadas as recolhas de bens pela cidade, ou oferecidas por hotéis, por grandes empresas, é colocado nesse espaço e as várias IPSS que sentem necessidade para servir os seus utentes, famílias carenciadas, devidamente identificadas pela Segurança Social e pelos técnicos dessa área, os técnicos de RSI da cidade, vão distribuir bens por essas pessoas. Portanto, o objetivo é centralizar um conjunto de bens, uma instituição acede à plataforma, transmite aos seus parceiros que têm uma necessidade, por exemplo, um berço de uma criança, alguém diz que tem, onde é que está, e depois é alocado a essa instituição. Porque, portanto, a cidade debatia-se por vezes com grandes problemas de ofertas, por vezes muita quantidade de pijamas, que aconteceu uma vez, outras vezes umas quantidades de grandes de carrinhos que saem do aeroporto, carrinhos de bebés, e não havia um sítio onde guardar, nem como distribuir isto de forma eficaz. Portanto, cria-se este projeto, está tudo dentro de uma plataforma eletrónica, as pessoas acedem via web e a partir daí ficam a saber onde é que está alocado o bem, para quem é que vai ser distribuído, e é uma forma de otimizar esta distribuição de bens não perecíveis, apenas bens não perecíveis. A nossa preocupação é tudo o que é não perecível para conseguir distribuir. Por exemplo, nós temos o caso de uma IPSS muito grande, que normalmente tem na sua zona de intervenção um conjunto de mães, muito jovens, mães que vão ter bebés, e portanto era necessário catalogar devidamente esses produtos para saber que, enfim, que roupinhas, caminhas, um conjunto de informação que era necessário dar a essas jovens, e que só estando assim de forma sistematizada é que se consegue. O projeto tinha uma valência muito interessante também, porque era fisicamente dividido em várias áreas, e era a intenção da coordenação da Câmara de Setúbal também criar o género de uma oficina de reparações em que se potenciasse a rentabilização de alguns bens. Porque, por exemplo, recebem-se muitas vezes camas de bebés, mas depois faltam parafusos, falta a montagem, falta a questão da análise da segurança, e portanto haveria ali uma forma ligada à segurança social de integrar ali uma pessoa num posto de trabalho e também de conseguir otimizar alguns bens para serem redistribuídos. O projeto está nesta fase concluído, mas foi feito até agora em parceria com várias entidades envolvidas. Leonel de Reis fala-nos do que foi desenvolvido na fase de construção do protótipo. Nós fizemos um levantamento, portanto, fizemos duas reuniões com cada instituição para analisar a forma de funcionamento e para fazer uma análise de requisitos técnica da nossa parte. Esse trabalho foi todo feito. O espaço físico já foi recuperado com o projeto do Senhor Arquiteto da Câmara de Setúbal, foi inaugurado, existe fisicamente, existem já alguns bens, a plataforma está em formato de protótipo, não está a ser utilizada, e nesta fase parámos porque com estas questões de eleições, verbas, transições, o projeto está parado, não está de facto concluído. Um projeto não concluído, mas a vontade de continuar é muita. Outras cidades querem seguir o exemplo. Já houve contactos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Universidade do Minho e do Politécnico do Porto. Contactos com vontade de replicarem este projeto social. Está a ouvir Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Antes de continuarmos, lançamos uma questão. Se fosse um cientista, o que gostaria de descobrir? Os jovens universitários com quem falámos responderam assim. A cura para o cancro e a SIDA. Eu gosto muito da parte de tudo que é relacionado com a astronomia. Por isso, toda essa parte física astronómica, possivelmente. Vida no outro planeta. Eu gostaria de unificar a gravidade com as outras forças. Utilizaria a ciência para o melhor da humanidade. Rui Eugênio Pinto é considerado um dos grandes impulsionadores da bioquímica em Portugal. Ficou conhecido como um dos pais da licenciatura de bioquímica. Hoje é lembrado por muitos como o professor contador de histórias. É célebre o exemplo da sopa da pedra, numa versão bioquímica, chamemos-lhe assim. Começava por introduzir a pedra e, a partir daí, falava da importância dos sais minerais com graça, empenho e muita pedagogia. O percurso académico de Rui Pinto começou com uma série de breves passagens por várias instituições do ensino superior. 2 anos em Belas Artes, 1 no curso preparatório de Engenharia da Faculdade de Ciências e 3 no Instituto Superior Técnico. Regressou depois à Faculdade de Ciências de Lisboa, onde concluiu o curso de Engenharia Química e licenciou-se também em Ciências Físico-Químicas, depois de um estágio com o químico alemão Kurt Jacobson. Ávido de conhecimento e um apaixonado, confesso, pela ciência, Rui Pinto seguiu o caminho até ao doutoramento, ou melhor, 2 doutoramentos. O primeiro em Química, também na Universidade de Lisboa, e o segundo em Bioquímica, na Universidade Inglesa de Sheffield. Um dos momentos mais marcantes na vida desta personagem da ciência portuguesa aconteceu em 1953 com uma descoberta revolucionária, a oxidação do glutationo em sistemas biológicos. Era um processo enzimático. Um trabalho de investigação desenvolvido em Oxford, na Universidade de Oxford, a convite do Prémio Nobel da Fisiologia e Medicina Hans Krebs. Em 1969, Rui Pinto descreveu pela primeira vez o ciclo de oxidação-redução do glutationo, também conhecido por ciclo de Pinto e Bartley. Estes trabalhos tiveram um enorme impacto na comunidade científica. Em 1970, quando Rui Pinto volta a Portugal, não regressa à Faculdade de Ciências, como seria de esperar. Terão sido motivos políticos a afastá-lo deste caminho. Recebeu, entretanto, vários convites para trabalhar no estrangeiro. Mas foi em Portugal que Rui Pinto acabaria por dar continuidade à investigação bioquímica. Dirigiu o grupo de investigação no Laboratório de Física e Energia Nuclear e esteve ainda à frente do Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial como diretor do Departamento de Biologia. Trabalhou no Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral, uma verdadeira escola pela qual passaram, durante o século XX, homens notáveis da ciência como Egas Moniz ou Lobo de Carvalho. Aliás, o Rui Pinto acabaria mais tarde por assumir a direção científica desse instituto. Em 1974, no rescaldo da Revolução de Abril, Rui Pinto voltaria a lecionar na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e, 3 anos mais tarde, torna-se professor catedrático. Criou a primeira licenciatura em Bioquímica em Portugal, a que muitos chamaram de licenciatura de banda larga, precisamente porque cobria muitas áreas do conhecimento bioquímico. A pintura foi outra paixão que acompanhou Rui Pinto ao longo da vida. Considerava-se um pintor amador, mas acabou por expor alguns dos trabalhos na Faculdade de Ciências. Rui Pinto faleceu a 24 de junho de 2009, aos 84 anos. Os adolescentes portugueses são os que mais tomam o pequeno almoço, mais fruta consomem e menos fumam. Em contrapartida, os indicadores mostram que praticam pouco exercício e apresentam mais excesso de peso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Portugal ocupou nesta avaliação uma posição média, realçada sobretudo pela questão do pequeno almoço e do consumo de fruta, isto comparativamente aos jovens de outros países. No entanto, a prática de atividade física é das mais baixas e isso é algo a rever porque está diretamente ligado ao bem-estar e à saúde. Outra questão que aparece no estudo é o aumento do excesso de peso e Portugal está acima da média, principalmente as meninas mais novas de 11 anos que estão em segundo lugar com 20% depois das norte-americanas com 30%. O problema da obesidade e excesso de peso nos jovens tem tido a atenção dos especialistas que alertam para o aumento dos casos em Portugal. Tanto a questão da prática de atividade física como a alimentação saudável são dois focos de intervenção em termos políticos que temos de ter em atenção. É o que diz Margarida Gaspar de Matos, a coordenadora portuguesa deste trabalho. Uma coisa boa, Portugal neste estudo está abaixo da média europeia no consumo de tabaco e tem vindo a diminuir a incidência de uma forma muito consistente entre os jovens de 11 aos 16 anos. Uma média que está a baixar desde 2002. O estudo sobre o comportamento na saúde das crianças e adolescentes reuniu dados de 200 mil jovens de 40 países da Europa, Israel, Estados Unidos da América e Canadá. Aproveitando este estudo que acabámos agora de divulgar no que toca às questões de alimentação, damos o microfone nos próximos minutos a Cristina Cunha, farmacêutica hospitalar, para nos contar que a boa alimentação está na base de uma vida mais longa e, claro, mais saudável. Pela boca morre o peixe é um ditado que normalmente ouvimos falar a quem fala demais ou diz coisas que não deve dizer. Incrivelmente, não o utilizamos num outro sentido que poderia também ajudar-nos a todos a lembrar-nos de quão mal nós nos alimentamos e como seria importante uma alimentação saudável em que nós tivéssemos esse espírito incutido. Porque embora hoje numa era de grande informação, já quase toda a gente sabe quais são os constituintes dos diferentes alimentos que consome, a sua importância na sua saúde. O que é certo é que todos nós arranjamos sempre um motivo ou outro para não nos alimentarmos bem todos os dias. O que isto acontece é que realmente com uma esperança de vida crescente e com os níveis de stress também a aumentar, cada vez mais pressão de produtividade nos nossos empregos, um cada vez menor tempo dedicado a nós próprios, há uma degradação da nossa qualidade de vida. Esta degradação deve-se em grande parte porque, embora tenhamos conhecimentos, não temos tempo e não nos dedicamos a uma alimentação saudável. Se é preciso muito tempo para uma alimentação saudável para fazer as escolhas certas, não será. Mas é com certeza necessário uma persistência e uma vontade realmente de ser intrinsecamente saudável. Isto não se manifesta só na alimentação que fazemos, manifesta-se na prática de exercício físico. Pode ser algo tão simples quanto caminhar, arranjar um pedómetro e todos os dias arranjar uma nova meta a atingir. Não são metas irreais, são metas que possamos atingir conjugadas com uma alimentação saudável e um exercício físico que seja rotineiro também, incluir isso na nossa rotina, podemos crer que vamos viver mais tempo e vamos viver melhor. A alimentação está, portanto, na base de nós vivermos mais e melhor e temos que nos lembrar disso todos os dias. Os exemplos são aquilo que nós costumamos dar aos nossos filhos, o exemplo para se portarem bem, o exemplo para serem educados, o exemplo para conviverem com outras crianças da sua idade de um modo agradável e construtivo. Muitas vezes esquecemos que esse exemplo também se aplica à alimentação e quando lhes dizemos para comer a sopa, que normalmente a resposta é não, ou para comer a fruta, ou para comer os vegetais, ou para comer qualquer outro alimento que não tenha um sabor tão apelativo quanto um bolo ou um chocolate, esquecemos que nós temos que dar o exemplo. Se nós próprios não comemos essa sopa, não comemos os vegetais, se o nosso desporto é apenas o sofá olímpico, conjugado com os doces e uns chocolates ao fim do dia, não podemos querer que os nossos filhos aprendam com outros exemplos. E a escola só não chega. Temos que ser nós pais a dar-lhes esse mesmo exemplo. O mesmo se aplica à prática de exercício. como já disse atrás, devemos, nem que seja aproveitar com eles, que se gostam de movimentar. Aproveite quando levar o seu filho a praticar um desporto, como natação ou ginástica, veja se tem possibilidade também de o fazer e a seguir façam uma refeição saudável. Guarde os doces e os bolos para aquelas alturas de festa ou por uma vez por semana, será um acontecimento agradável que toda a criança aprecia e podem partilhá-los juntos. O mesmo exemplo pode-se dizer não só à alimentação, mas não à alimentação não basta só para sermos saudáveis. Por exemplo, se tem hábitos tabágicos, fumar em frente aos seus filhos, com certeza que vai abrir a porta, porque ele tem um exemplo que o seu pai fuma, mais tarde o mesmo ele poderá fazer. Por outro lado, a informação. Hoje em dia nós podemos aprender também com os nossos filhos. As escolas e todos os programas têm feito um esforço grande no sentido de ensinar às crianças a comer melhor e os efeitos de uma alimentação saudável. Aproveite para rever e aprender com o seu filho e uma dica da semana que poderá ser cole uma pirâmide alimentar no frigorífico e faça um desafio consigo próprio. Veja se consegue seguir essa pirâmide alimentar durante um mês e depois veja as diferenças. É um desafio lançado por Cristina Cunha. Vamos lá ver se conseguimos cumprir. A farmacêutica também propõe um novo olhar para a gastronomia. Pode ser como um hobby. A alimentação saudável pode ser uma atividade relaxante e um hobby. Um hobby bastante divertido. Se não, veja-se a quantidade de cursos que existem hoje disponíveis nas nossas diversas cidades, cursos de culinária saudável, cursos de culinária dedicados a pratos e alimentos que, de outros países que hoje podem facilmente ser encontrados em muitos supermercados e em muitos restaurantes. Com isso, o que é que nós podemos aprender? Podemos aprender um pouco da cultura de outros povos, podemos nos divertir a experimentar novos sabores e podemos inovar a nossa própria alimentação, deixar aquela monotonia de termos sempre os mesmos pratos e também redescobrir o que se chama a cozinha mediterrânica. A cozinha mediterrânica passa por uma alimentação rica em peixe, peixe gordo e peixe magro, ambos são necessários, passa por uma utilização de azeite em detrimento dos outros tipos de gorduras, especialmente gorduras saturadas, passa por uma utilização mais de alimentos grelhados, por uma grande utilização de frutas e de legumes. E os pratos são coloridos, são agradáveis. Ora bem, passa por nós redescobrir esses pratos, redescobrir essa cozinha, redescobrir o sabor dos alimentos, retirando-lhes o excesso de sal, açúcar e especiarias. Passa por nós também informar-nos da composição de alimentos, saber do que é que eles são feitos, fazer escolhas saudáveis quando vamos aos supermercados. Nesse sentido, estamos também a exercer a nossa cidadania. Se o consumidor, se o cidadão aprender a escolher os seus alimentos, aprender a confeccionar e escolher os alimentos certos para se complementarem uns aos outros, vamos estar a alterar as regras do mercado, vamos estar a alterar a procura e com certeza que os agentes económicos que trabalham na área da alimentação vão querer adequar a sua oferta a essa procura. Vamos todos ir a ganhar, vamos todos ter uma alimentação com certeza mais saudável. Já pensou em fazer então um curso de culinária rápido, que seja relaxante, que o faça esquecer tudo no seu dia-a-dia, com uma aplicação extremamente prática? Há também programas televisivos de qualidade em que se chama a atenção para o que é que são os alimentos saudáveis e a forma de os bem confeccionar. Parte, portanto, de si, se calhar arranjar um novo hobby que lhe será extremamente útil. Atualmente, e com métodos de investigação e tecnologias cada vez mais sensíveis e precisas, conseguimos conhecer melhor a estrutura e a composição dos alimentos, os componentes que podem ser utilizados separadamente como suplementos alimentares ou os chamados também alimentos ou partes deles, que hoje em dia são conhecidos como nutracêuticos. Isto põe em evidência algo extremamente importante. A alimentação é não só uma fonte de saúde, como pode ser o adjuvante ou mesmo ela própria um tratamento em convalescença, em situações de recuperação de cirurgias e como um adjuvante muito importante para a recuperação ou mesmo como uma terapêutica adicional em doenças crónicas. Mas também é algo que se tem vindo cada vez mais a constatar. Os suplementos alimentares, que muitos de nós tomamos quase de uma forma crónica, os chamados de utilização da fitoterapia, de outros substituintes, muitas vezes, que, ou considerados substituintes da alimentação, por si só não chegam. Os componentes existentes nos alimentos completam-se uns aos outros, têm ações aditivas e sinérgicas e interagem entre si. Resta-nos conhecer a melhor forma de os associar e de os utilizar. E não podemos esquecer que tudo é química no nosso organismo e que os alimentos que escolhemos podem também interagir com medicamentos que tomamos. Podemos fazer com que isso tudo seja em prol da nossa melhor saúde. Podemos utilizá-los de uma forma sábia, conhecedora, para daí tirarmos o maior proveito. Normalmente, isto não se consegue por si só, com informação, com base naquilo que vamos conhecendo, mas também com ajudas de profissionais de saúde. Portanto, se este é o seu caso, não hesite, procure um profissional de saúde e utilize a alimentação para melhorar a sua saúde. A importância da escolha acertada dos alimentos para ajudar a melhorar situações de doença. Conselhos da farmacêutica hospitalar, Cristina Cunha. Alimentação e saúde são os temas que encerram mais um Ciência em Sintonia. Este é um programa de rádio promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e também apoio do FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. A produção é da PGM, Projetos de Rádio e Televisão. Pode continuar a escutar estas emissões nesta frequência de rádio e também em qualquer momento na página de rádio do site www.pgm ou pgm.pt.